vida é cheia de lutas, porque na terra se tem que lutar pra vencer. E nessa demanda em busca do pão, ama o teu irmão. Tens fé naquele que a tudo domina, não podes negar a grandeza divina. Em nome de Deus que te dá proteção, ama o teu irmão. Felicidade que tanto sonhamos está bem pertinho de nós quando amamos, porque ser feliz é estender a mão. Ama o teu irmão. Amas a Deus.